Em nome do meu parceiro BN Divulgações, é sucesso estourado também. Segue no Instagram, já sei que você é minha fã. Mas no fundo, no fundo, eu sei que você me quer. Ei, moça, eu sei que você tem o seu charminho. Se você deixar, te dou muito carinho. Prometo que você não irá se arrepender. Eu sei que tá sozinha, eu já pesquisei. Tá solteira no Facebook já tem mais de um mês. E aí o que tá faltando? Vamos namorar. Para de me olhar, vem beija minha boca. Se me der uma chance, eu vou te você é a minha fã. Mas no fundo, no fundo, eu sei que você me quer. Ei, moça, eu sei que você tem o seu charminho. Se você deixar, te dou muito carinho. Prometo que você não irá se arrepender. Eu sei que tá solteira, eu já pesquisei. Tá solteira no Facebook já tem mais de um mês. E aí o que tá faltando? Vamos namorar. Para de me olhar e vem beijar minha boca. Se me der uma chance, eu vou te deixar louca. Para de me olhar, já estou com água boca. Só de imaginar nós dois tirando a roupa. Para de me olhar e vem beijar minha boca. Se me der uma chance, eu vou te deixar.